alarme eu disparo, alarme eu disparo, passando de rolé. Olha o que eu faço, alarme eu disparo, alarme eu disparo, alarme eu disparo. Ei, concorrência, atura ou surta? Está o novo C4 Tenebroso, projetado pela empresa WG Audio Service, a melhor montadora do Brasil. Gosta de flores? Gosta de flores? Gosta de flores? Gosta de flores? Gosta de flores? Amanhã no seu enterro terá muitas flores. Flores, flores. Bate forte! Oi, treme tudo! É muito grave, médio e agudo! Esse é o novo C4 Tenebroso, um verdadeiro show automotivo que faz você dançar sem parar, tocando na pressão do início ao fim. O que tá procurando? Tô procurando rachadores. Rachador? O que é? Que faz assim? O som mais completo do pancadão. Vem de mão aberta, vem de mão aberta, de mão aberta, vem. Este é o novo C4 Tenebroso, batendo pesado. Veja e sinta a verdadeira pressão dentro de você. É uma pancada na orelha, na orelha. Hora do show é agora. Bota o C4 Tenebroso no 14. Mariano, o DJ que faz a diferença. E você sabe disso. Novo C4 Tenebroso. Aqui as mulheres enlouquecem. Assistência técnica. Módulos Sound Digital. Yeah.

saudade do meu tempo que eu vivi em paz. Tá tudo acabado, na prisão me livrei. Bem-vindo à liberdade, adeus pra minha ex. Eu separei, voltei, mas acabei de novo. Por quê? Alô, Isis! Eu separei, voltei, mas acabei de novo. Vida de solteiro é mais gostoso. Eu separei, voltei, mas acabei de novo. Por quê? Vida de solteiro é mais gostoso. Eu separei, voltei, mas acabei de novo. Por quê? Vida de solteiro é mais gostoso. Ele está na área. Gel da Âncora. Lava Jato e Conveniência. Rota Maguari. Rancho do Poço. Eu já não aguentava mais nessa briga e separa, vai e volta nesse entra e sai. Toda hora manda embora, liga e chora. Eita, que saudade do meu tempo que eu vivi em paz. Tá tudo acabado, da prisão me livrei. Bem-vindo à liberdade, adeus pra minha ex. Eu separei, voltei, mas acabei de novo. Por quê? Vida de solteiro é mais gostoso. Eu separei, voltei, mas acabei de novo. Por quê? Vida de solteiro é mais gostoso. Eu separei, voltei, mas acabei de novo. Por quê? Vida de solteiro é mais gostoso. Eu separei, voltei, mas acabei de novo. Por quê? Vida de solteiro é mais gostoso. Meu nome diz qual a melhor cerveja do Brasil. Alô, Brunão do Recife, Brunão. Eric Safadão. Dola CDs, dola CDs. É nome do meu patrão Rogério Corfino. Coife Odonto. Farmácia do Trabalhador Brasileiro, Moça Flodi. Alô, meu gigante. Vem ali, minha. Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando. Fala pro dono do bar, pra ele não se atrasar. Som de buzina, carro com cortina. Certeza este que hoje é o novo C4 Tenebroso, é batendo o pesado. Depois da tequila, todo o som do carro é. Hoje eu não vou me descer. Eu já tô vendo várias novinhas descendo. Eu já tô vendo várias novinhas descendo e vai descendo e vai descendo. Várias novinhas descendo. Eu já tô vendo várias novinhas descendo. Eu já tô vendo várias novinhas descendo. Eu já tô vendo várias novinhas descendo e vai descendo e vai descendo. Várias novinhas descendo. Eu já tô vendo várias novinhas descendo. Alô, Fran, alô, Sara Alves. Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando. Fala pro dono do bar, pra ele não se atrasar. Som de buzina, carro com cortina. Certeza que top hoje baterias, tem com as melhores marcas. Empresa Amsterdã Pescados. Todo o som do carro é que hoje eu vou mandar descer. Eu já tô vendo para as novinhas descendo. Eu já tô vendo para as novinhas descendo e vai descendo e vai descendo. Para as novinhas descendo. Tem mais music. Alô, todos os meus fã-clubes. Um beijo da Pavanelli. Vem com tudo. É pra tocar no paredão. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar. DJ Mariano, o showman do Tom Automotivo. Mas que só eu, se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar. C4 Tenebroso. Essa letra pra te incentivar, mas se você mudar, vai fazer falta. Se teu hobby é citar, não vou te criticar, tá de parabéns. Mas preciso de você, o rolê valer, então senta bem. Então sarra, então sarra. Então sarra o popozão.

Este é o novo C4 Tenebroso, batendo pesado. Aqui o bagulho é doido, hein? Showman do som automotivo. É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. C4 Tenebroso, veja e sinta a verdadeira pressão dentro de você. O melhor DJ tá tocando, Mariano. Minha festa tá uma uva. Eu tô invadindo sua área e não quero saber de porra nenhuma. Porra nenhuma. Atura ou surta, atura ou surta. Olá, Gleison, bota o C4 Tenebroso no 14. Atura ou surta. De nada. Hoje eu já passei no mercado, comprei cerveja e catuaba. Isso é apenas um esquenta. Hoje nossa noite tá a mil. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. Vai! Atura ou surta, atura ou surta, atura ou surta, atura ou surta, atura ou surta. MC Dourado na voz, é nóis, moro? O melhor DJ tá tocando e a festa tá uma uva. Eu tô invadindo sua área e não quero saber de porra nenhuma. Porra nenhuma. Atura. Techfix, assistência atura, técnica. Módulos Sound atura, Digital. Ou surta, atura, ou surta. Atura, ou surta. Atura, ou surta. Saber de nada. Hoje eu já passei no mercado, comprei cerveja e catuaba. Isso é apenas um esquenta. Hoje nossa noite tá a mil. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. Vai! Atura ou surta, atura ou surta, atura ou surta, atura ou surta, atura ou surta. Pode aumentar, aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Novo C4 Tenebroso, aqui as mulheres enlouquecem. Com Mariano não é no 12, Mariano é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. É o Júlio Santorini. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Mariano é safadão, safadão, safadão. Mariano é safadão, safadão, safadão. Mariano é safadão, safadão, safadão. Mariano é safadão, safadão, safadão. Ele está na área. Gel da Âncora. Lava Jato e Conveniência. Rota Maguari. C4 Tenebroso. Esse faz parte da equipe Tubarão Evolution. Novo C4 Tenebroso.

DJ Pernambuco vai sarrando em tu garota. Ela de bola desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo, tipo bomba. E aí, WMB? Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Tem que jogar essa parada aí, tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Não, bicho, só você que tá. É DJ Mariano, manda mais uma! É bomba! C4 Tenebroso, veja e sinta a verdadeira pressão dentro de você. Eu vou deixar você partir. Sua boca gostosa pra mim, sentir o seu corpo tão quente. Sua boca gostosa pra mim,